Centenas de pessoas se reuniram na noite desta quinta-feira para acompanhar a inauguração da iluminação de Natal da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. A noite de festa para a Igreja Católica em Foz do Iguaçu começou com uma missa, que foi seguida da apresentação do coral infantil da igreja. A pastoral da juventude encenou o alto de Natal, até que as atenções foram desviadas para a iluminação da catedral. O padre Clodoaldo Fraceto explica o simbolismo da iluminação para os fiéis. Nós colocamos luzes para enfeitar o Natal, justamente porque a única luz que veio ao mundo é Jesus. Por isso que nós enfeitamos muito na cidade. Também a obra da catedral hoje teve, né, quase 2.000 metros de lâmpadas LED, justamente demonstrando a alegria por termos recebido Jesus, a luz do mundo, a luz a iluminar a todos nós, né? Trazendo esse espírito natalino, principalmente para nós que somos cristãos, que celebramos hoje o aniversário do nascimento de Deus, assumindo a condição humana. No próximo domingo, as celebrações alusivas ao Natal seguem com a Romaria Diocesana, que deve reunir cerca de 3 mil pessoas. O padre Clodoaldo também fala da programação da igreja até o dia de Natal. São as missas a partir já do dia 22, que é um domingo, 22, 23, 24, 25. Então, temos todas as missas, né, programadas aqui a período da noite e no dia 25 às 10 horas da manhã. Todos os dias às 20 horas. E no dia 25 às 10 horas da manhã. Então, um convite especial, né, para todos estarem conosco, hoje principalmente, mas mais importante, né, não só dar presentes materiais para as pessoas, mas dar aquele que é o maior presente que a humanidade já recebeu, Jesus, né, dar Jesus para as pessoas que estão vivendo ao lado, principalmente para as nossas famílias. O padre ainda destaca a importância deste período do ano para a Igreja Católica. É já um período que pede muito, né, essa paz, essa harmonia, essa presença, né, de perdão, principalmente em meio às famílias, justamente pela própria data que estamos celebrando, que é o nascimento de Jesus. Duas datas importantes para nós que somos cristãos, assim que são mais importantes, né? Todas são importantes, mas com mais ênfase no Natal e na Páscoa, né? Então, estamos vivendo essa celebração própria, né, do Natal, e chamada importante para todos os católicos, né, que estarem na igreja, mesmo que forem viajar, lembrar sempre de que é um dia de orações, de estar junto com a família, de se perdoarem, de rezarem juntos, né, e de recolocar novamente a vida de uma forma de ter mais harmonia, principalmente para a entrada do ano de 2014. Nesta quinta-feira, os católicos também celebraram o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Maurício Freire, para a CBN Foz.